Se alguém quer vir após mim, se alguém quer a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Will de Caio's Rap, Lucas e Léo, banca de cá. Adiante, se tá muito pesado, ele te ajuda no levante. Negue-se a si mesmo ou ele te negará. Sem renúncia de vida, tua vida não valerá. Suas pecadas com sangue pingaram no mundo avesso. Vive em paz, impossível, mas a verdade a qualquer preço. As farpas nos ombros machucam, posso imaginar. Mas não tem fardo maior do que se possa suportar. A masmorra com Cristo é tipo um trono supremo, mas um trono sem ele é bem pior do que o inferno. Quando as pernas tremerem, junta a força, evite a queda. Não venda sua cruz a custo de 30 moedas. Leve a cruz que não é leve, não leve pela metade. Sejam todos bem-vindos ao evangelho de verdade. Se negue, segue o mestre, vai pelo exemplo dele. Quem morre por Cristo tá pronto pra viver com ele. Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Vai com fé nessa estrada, seguindo Cristo Jesus. O caminho que nos leva a viver em santidade. Mata a carne, faz espírito viver pela leve a cruz por amor, leve a cruz contra a dor, leve a cruz com louvor, leve a cruz sem temor, leve a cruz quem quiser, leve a cruz fica em pé, leve a cruz só quem é, leve a cruz pela fé. Pesada, pega nada, vai em frente e adiante, pague o preço da vitória, me escute por um instante. É desagradável mesmo, mas você tira de letra, escolhe entre o teu fardo ou o colo do capeta. Não confunda essa lição com religião, presta atenção, tô falando disso não. A conversa aqui é outra, parceiro, creia nisso. Esse fardo é tua passagem pra reinar com Jesus Cristo. Ele foi santo, não pecou, mas a cruz também levou. Serve de exemplo, ainda não captou. Tá com Cristo, meu amigo, agora não volte atrás. Bota nos ombros a cruz e não reclama, meu rapaz. Ele te chamou pra isso e tem planos pra você. Mas pra botar em prática, cê tem que receber. Não é moleza não, é estreito o caminho. A verdade tá na Bíblia, não é história de quadrinho. Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Vai com fé nessa estrada, seguindo Cristo Jesus. O caminho que nos leva a viver em santidade. Mata a carne, faz espírito viver pela verdade. Leve a cruz por amor, leve a cruz contra a dor, leve a cruz com louvor, leve a cruz sem temor, leve a cruz quem quiser, leve a cruz fica em pé, leve a cruz só quem é, leve a cruz pela fé. Estamos aqui a passeio, pra alguns deu um sinal. Já acabou o recreio, no tiroteio de rimas o bang tá sem valor. As almas são um pretexto, se pelo tinha o amor, se pela dor manifestou o amor pelo pecador. Não vivo mais pra mim, mas por quem me resgatou. Servo de orelha furada como nos primórdios. Sou eu quem leva a medalha quando o Senhor for ao pódio. Crucifico o ódio, direciono a ira. Se hoje vivem o óbvio, viu, eu desfoco a retina. Desfaço a rotina dos cachê dos camarim. É pelos loucos por Cristo que eu faço, não por mim. Sendo assim, é no fim que nós vamos ver quem é quem. Quem era livre ou refém, quem é por amor ou pelas notas de 100. Tudo bem que hoje tem, quem faz bem a alguém. No subir da cortina não vai haver mais porém. Não vai haver mais porém. Não vai haver mais porém. Não vai haver mais porém. Negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Vai com fé nessa estrada, seguindo Cristo Jesus. O caminho que nos leva a viver.